Que? Como que se faz pra tocar no céu? Como que se faz pra chegar a Deus? Você quer saber? Eu quero saber qual o caminho pra chegar bem de pertinho e abraçar, beijar e conhecer o Deus que fez os céus e a terra, eu e a estrela. Qual é o caminho? Deixa eu te dizer então. O caminho é Jesus. Nosso coração é como o céu, onde Jesus amigo, nosso protetor e nosso Senhor. Vi uma Senhor, nosso protetor e nosso Senhor.